643. Voo 643, completa com a torre, 118.95, bom pouso. 18.95, obrigado, 643. Azul 4107, 2000 pés, ajuste 1095, está livre LS, reporta estabilizado. Azul 4107. Nós vamos aqui, reportando estabilizado. 4107. Salvador, boa noite, 643, uma milha e meia para o externo, baixada e travada, visual com pista no zero. Avistado, pista livre, pouso autorizado, 080 graus, 7 nós. Livre, pouso, pista no zero, agora 643. E olha, se está no azul 4107. 4107, completa final, reduzindo para aproximação. Vai seguir tráfego da Gol, agora meia dúzia de milhas à sua frente. Torre 1895, bom pouso. 1895, boa noite. Torre Salvador, boa noite, azul 4107, LS. Na aproximação, número 2 para o pouso, aguarde pista livre, o 9107. 4107, gente. Bem-vindo, Salão 24, livrando 219 o solo. Direito 219, obrigado, boa noite. 643. 77, trem pouso autorizado, 090 graus, 8 nós. Livre pouso no 0, baixar travado, 4107. Chanel 6212, transferiu. Chanel 6212, identifica a chegada Mari, desce até o 050. Identificado, Mari, até o 050, possibilidade da Proa de TAP? Proa de TAP, pro Chanel 6212. TAP, grato. TAP, boa noite, Azul 4407. Alfa Juliette 43. Alfa Juliette 212, desça para 2000, ajuste 1015, está livre LS, reporta estabilizado. 1015, reportará. Boa noite. 3152, identifica, chegada à mar e desça para 3 mil pés do ajuste 1095. 1714, identifica a chegada Mari, desça para 4000, ajuste 1015. 4015, chegada Mari, perdeu contato com o centro do filho, voa, fica certo. E a serra negativa, manter chegada. Sua localizadora, Chané, 6252. 6252, completa com a torre, 118.95, com pouso. 118.95, grato. Agora afirmativa, número 1. Quer encostar então, manter para o retorno em high speed? High speed autorizado, até 3152 descendo sem restrição para 3.000 pés. Para o retorno autorizado ou mantém o perfil? Mantém a chegada, 3152 descendo para 3.000 pés sem restrição, livre velocidade ou ajuste 1.015. Sala 2, Chané, 6212, sinal normal da 10, baixado e travado. 212, pista livre, todos autorizados, entre 090 graus com 11 nós. Hidro Poço, Chané, 6212. São 3152, 2.000 pés, o ajuste 1.015, está livre LS, reporta estabilizado. 2.000 com 1.015, reporta estabilizado, 3152. Bem-vindo, solo aos 39, livre à direita, 219, solo. Juliette, portão 09. Na M312, na escuta. Salvador, Xené, 62, 12. Alfa Juliette, portão 09. Alfa Tan 3, 152, estabilizou? Estabilizado, Tan 3, 152. Completa com a torre, 118.95, bom pouso. 18.95, grato, 3.152. Gol no 714, 2.000 pés, ajustando 0.95, livre de LS, repórter estabilizado. 2.000 pés, desceu no 0, gol no 714. Torre Salvador, boa noite, 3152, passando em Jacé, abaixado e travado. 52, pouso autorizado na 10, de vento 090 graus, com 9 lanches. Gente, livre pouso, 3152. Dois, solas 47, direito 219, sola letra. Direita 219, tá 3152, boa, tá. Solo Salvador, muito boa noite, tá 3153, Iduna Eco. Decimos 3 a Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, da 31. Guarda com a torre, 18895, bom pouso. 18895, obrigado, não fecha na quarta. Torre Salvador, boa noite, boa noite, na quarta. 74, avistado, reporte que não tem baixo checado e após externo. Quente, quando acerte na 4. Pista livre, posto autorizado, vento 090 graus, 8 nós. Livre, posto 090, com a nossa última 4. Sinal 4, sol 52, direito 219, sol letra, bem-vindo. Direito 219, obrigado. Equador, boa noite, Gol no 714, viu? 714, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, para 08, Gol no 714. Identifica a chegada na área e desça para o 50 na Proditap. Identificou, desce para o 050 na Proditap para chegar na área, boa noite. Três a 3 mil pés, ajuste 1500 sem restrição. Testa 3 mil, 3500 mil, restrição em Itapuã. Salvador 3891. Então 3891, chame na frequência 120.8. Então 3891. O mesmo número transferido está na bomba e mantendo 60. O centro pagou qual frequência do CO? Nenhuma, me perdeu. Chame na frequência 120.8.3891. 28, vamos lá. 91-1208. Desça para 4.000 na bomba, identifica. 4.000 na bomba, identifica, tem a alfa. Site, copy, Europa. Opa, tá passando 180, repetição 150. Salvador, boa noite, 105. Gol 1805, identifica, chegada na área e desça até o 50. Identificado, sendo para o 50 na área, gol 1805. Gol no 606, desça para 2000, ajuste 10015, está livre LS, reporta estabilizado. Ok, desça para 2000, com 0015, autorizado LS3, vai reportar estabilizado 606. Number 10, we are ready. We will be ready in 5 minutes to start up on foot. Roger, Red Cop, no. Again, Europa 084. Red Cop. Europa 084 to Lima, Echo, Mike Delta, Madrid, flight level 370. Via upper risk 58. Until Romeo Echo Charlie, then upper Bravo 623, until Fox November Oscar, after November correction upper November 857, until Neura November Echo Uniform Romeo Alpha. Then flight plane hold after Cofranel 0 left turn, Puka departure and Caixo transition. Depart control 10.8, Scock 5053, Europa 084. Roger, Europa Zero 84 clear to Lima Echo Mike Delta Flight Level 370 vaya Puka Departer Caracayu Transición then Upper Whiskey 58 then Romeo Echo Charlie then Upper Bravo 623 then Fox November Oscar then Upper November 857 November 57 until November Echo Uniform Romeo Alpha after flight plan hold. Roger, upper November 857, then Neura, then flight plan and squawk 505 Europa 084. Roger, report ready to push Europa 084. We'll report ready for push Europa 084. Após Pelô 3000, ajuste ao 095. Após Pelô 3000, 3891. LS, segura o 606 com o campo aqui. Completa com a torre, 118,95, bom pouso. 295, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, segura o 606 na final da 10 com o campo aqui. Livre LS, reporta estabilizado. 2000, reporta estabilizado, 3289. Zero, gol no 805. O TAN 3891 no início de redução, vai seguir com o número 2, aeronave que o precede, aeronave da Gol, agora 7 milhas à sua frente, reduzindo. Já está reduzindo, 3891. Gol no 805, desça para 3000 pés, ajuste no 0, no 5. 0905, está livre, pois autorizado, vento 90 com 9. Autorizado por 1 no 0, o 606. Onde é a chegada, guarde o gol no 896? Guarda no 96. Gol no 805, confia na proa? É. Prontidona agora, 3. Gol no 805. Bravo 4062, cruzador 00 para 170 com informação alvo. Azul 4062, identifica a chegada Mari, na proa de Mari para interceptar a chegada, descendo para 050. 050, na proa de Mari, 4062. Estamos mantendo 2809, fala, tem alguma velocidade recomendada? 50, o azul 4062. 250 da 4062. Zero, Gono 05, revisa visual, descendo para 2000 pés. 2000, ajuste 1015, voo no 805, reduzindo para aproximação. Segue tráfego da TAM agora a meia dúzia de milhas à sua frente. Cliente reduzindo, 1015, descendo para 2000, voo no 805. TAM 3291. Tá, o reporte está estabilizado. Estávamos falando com outra aeronave. Chame torre 11895, 3891, bom pouso. Obrigado, até amanhã. Controle Salvador, boa noite, Xander 6258, passando 197 para 190. Xander 6258, identifica a chegada a Mari, desce até o 0620 com 250 nós. Descendo para o 060 com 250 nós, Xander 6258. Gol no 896, desce para 3000 pés, ajuste no 095, sem restrição. 2, Salvador, muito boa noite. Gol 1805, está no final do X-Ray da 10. 1805, tem uma confirmação, aguarde pista livre, número 2. Aguardando o número 2, 1805. Salvador, boa noite novamente, está 3052, informação Alfa para Maceió 330. 3330, Maceió, está autorizado, decola pista no zero com a esquerda, seta pouca, transição Zumbi, controle 120, decimal 8, aciona 5055. Maceió, nível 330, que é 358, agora 10, com a esquerda, pouca Zumbi, 1208, 55, corrigindo 5055, transponder. 3152. Correto, reporta para o push 3152. Voltará para o push, está 3152, está no 612. 3891, bem-vindo, solo 12, direito 219, solo. 219, claro. 5, autorizado, vento 080 graus, 79, pista livre. Autorizando o pouso, gol 1805. Confirmando, baixa e travada. Afirmo, senhor, baixa e travada. Sim. 891, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, sim. 32, portão. No 896, velocidade? 2509, no 896. Gente, mantenha para sequenciamento. Vai manter 896, quando possível, projetando. Autorizado Duna da presente, gol no 896. Só no 896. 4062, 4000 pés, ajuste 1015. 4000, ajustado no 0, 4062. Xana 6258, desça para 50. 0-6-0-6-2-5-4. 05, bem-vindo, Sol West 3, direito 219, Sol Olivera. Olivera, Sol 219, boa noite, 05. Viu, um ajuste P15, o gol no 896, repórter estabilizado. Também P15, repórter estabilizado, 896. Paulo Salvador, muito boa noite, o gol 1805 livrou a pista. Boa, Alfa, repórter da Juliette, 1805. Na Alfa vai reportando da Juliette, está confirmando agora. Qual a posição, senhor? Eu ainda vou confirmar para mim aqui, 1805. Maravilha, vou reportando da Juliette, 1805. Confirmando autorizado Alfa Juliette Portão. Portão previsto é o 612, confirmando reportagem da Juliette. Ok, Alfa Juliette para o 612, boa noite, 05. É, confirmando vem a reportagem da Juliette, boa noite, 05. É, vai reportar antes da Juliette, boa noite, 05. Então, 302, tem chamado, puxa. Chama 095. 4015, 8062, 58. É, mais 5 ou 7 minutos? O Coronel 05, o portão previsto aqui, 612, mesmo que está ocupado. Aeronave simula 5 a 7 minutos. É, está confirmado? É, o portão 06 está ocupado, o Coronel 05? Afirma. O 4062 antecipou um pouquinho aqui a proa de Duna, muita formação aí da esquerda. Quer ir reduzindo para 200 nós, o azul 4062? 200 nós. Autorizado o procedimento com alguma 896, né? Possibilidade. Tá barato, tá zero. Por eu achar na meia dois depois, pode uma comprometidora também? Autorizado, direto Duna, Oceano 6258, reduza para o direto Norte. Voando Duna 6258, confirma o final da mensagem. Reduza para 200. Gente, 6258, pode prosseguir a descida? Aguarde. Guardando. Autorizador visual 896. 1895, completa aqui minha torre, 1895. 1895 a torre, bom, 1896, boa noite. Azul 4062, destara 2, meu pé, autorizado final, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, minha gente, 4062. Puxa, né, 6258, destara 3, meu pé. 3000, 6258.